91,5 Rio na Rua, no seu rádio. É isso aí. É, eu vou baixar aqui. Rádio Interferência 91,5, semanalmente, ocupando as ondas do rádio, da internet, da sala, na Praia da Saudade. E seguindo com convidados ilustres, pessoas, para a gente debater tudo que está rolando aqui na cidade, conversar e imaginar futuros, contar as experiências. O papel do movimento Passe Livre, que foi fundamental nessa explosão, nessa emergência de tudo que rolou nas ruas esse ano, e a construção histórica do movimento Passe Livre também, que não começou em 2013, mas é um acúmulo de lutas que foi meio que preparando, né, esse movimento que ninguém sabe direito ainda, assim, que está em processo, né, e que foi além do Passe Livre também, né, e também falar sobre o ato que vai rolar essa semana e ano que vem, futuro, passado, presente. E é isso. Eu passo já para a gente começar a conversa com a Andressa. Se vocês querem falar, teve ontem também, a gente está num momento aí que eu acho que dialoga um pouco com o que a gente vai debater da direita à cidade, do transporte público, que na aldeia Maracanã a gente teve uma residência também, né? Afinal, é uma residência. Por mais de 26 horas, do José Guajajara, em cima da árvore, depois de uma remoção extremamente violenta da Polícia Militar, terceira na aldeia Maracanã, por conta praticamente de uma retaliação pela invasão do prédio anexo à aldeia Maracanã. Numa ação super ilegal por parte do governo, né? Porque, na verdade, a aldeia tinha documento de posse, que eles conseguiram em setembro, se não me engano, o documento era do dia 23 de setembro, uma segunda-feira. Por conta do encontro que teve da FIPE esse fim de semana, que estava lá tinha uma galera se reunindo, as pessoas estavam se cadastrando e a aldeia Maracanã estava oferecendo esse suporte para eles. Tinha a galera junta lá. E aí, na madrugada, né, na noite de sábado, desse sábado passado, eles decidiram reocupar, na verdade, o prédio que tinha sido tomado pelo Odebrecht, porque, na verdade, o complexo da aldeia Maracanã, o espaço todo incluía, inclusive, esse espaço, esse prédio onde a Odebrecht estava... Eu não sei o que eles estavam funcionando, o que tinha da Odebrecht realmente funcionando. E aí, na segunda-feira de manhã, a PM chegou lá com os bombeiros, né, para poder tentar desocupar a aldeia Maracanã, e fez como fez em março, fez como fez durante o ano todo, era a terceira desocupação violenta por parte do governo e sem diálogo, violenta com criança, violenta com mulher, violenta com uma grávida também. Eles fizeram detenção arbitrária de 25 pessoas, levaram elas para a 18ª DP, e o Zé, muito malandro e muito sagaz, como ele sempre é, correu para o topo de uma árvore e resolveu fazer essa resistência lá do topo da árvore. E lá ele ficou por mais de 24 horas. Foram 26 horas. Um símbolo de resistência maravilhoso, né? Tem a história do nome indígena dele, que é... Urutau. Que significa, é o nome de uma ave. Um pássaro fantasma. Um pássaro fantasma, exatamente. Que passa o dia calado e parado no topo da árvore. E de noite ele fica alerta e tem um canto que parece um lamento humano. Cara, isso é muito poético, é muito bonito. E aí hoje de manhã teve gente fazendo resistência junto com ele, o choque separou, botou uma grade, as pessoas não podiam nem chegar perto dele, não conseguiam, tinham que falar no grito. não podia dar comida, eles proibiram de dar comida. Teve gente tentando jogar um saco de comida que ficou preso na árvore para ele poder tentar pegar e poder se alimentar, porque ele, inclusive, tem diabetes, então era problemático ele estar ali isolado, sem ter... Além da problemática que poderia ser para qualquer um, você estar negando a pessoa de poder comer, tinha um fator de saúde mesmo dele. É um cara de 65 anos de idade. Cara, é maravilhoso esse cara resistir desse jeito, sabe? É uma escola para todo mundo assistir. Acho que ontem foi um dia histórico pro Rio de Janeiro e pro Brasil, assim. O que ele fez, o que ele apresentou, a resistência que ele resolveu demonstrar pro mundo mesmo. Enfim, isso tudo aconteceu por conta dessa retaliação pela invasão do prédio da Odebrecht, que tem um papel fundamental aí nessa... do direito à cidade, né? Assim como outras empreiteiras, a gente vai entrar nesse assunto, mas eu acho que a gente podia começar conversando sobre sexta-feira agora, que é dia 20, né? Que vai acontecer, e você aproveita e já entra em um retrospecto no que você achar interessante e a gente vai seguindo. Vai ter o ato sexta-feira agora, concentração a partir das 5 horas na Candelária. E o MPL, né, a questão da tarifa zero para a gente não é só uma questão isolada de andar de ônibus, né? Tem tudo a ver com o direito à cidade, que a gente está vendo agora no Rio de Janeiro especificamente, intensificando nos últimos anos a questão da especulação imobiliária, né? As remoções de casas em comunidades e ocupações urbanas que existiam há muitos anos, que haviam um porto abandonado, né, intencionalmente, que agora eles estão usando para levar um preço à estratosfera. E a gente acha que o aumento da passagem de ônibus, né, tem tudo a ver com esse modelo, né? E o itinerário, porque com o aumento do preço, né, dos imóveis, está acontecendo uma expulsão, né, dos centros e das áreas nobres, né, até mesmo nas comunidades em que agora as pessoas estão tendo que pagar IPTU, pagar os impostos, etc. Elas moram ali em comunidade justamente porque elas não podem pagar impostos, né, a grande maioria. Então está ocorrendo uma expulsão branca, né, nesse nível econômico. Né, primeiramente econômico, que você não tem como pagar o imposto para estar ali, esse aluguel, né, que valoriza. E é um imposto que não oferece um serviço de volta, né? Você obriga a comunidade a pagar imposto e segue sem oferecer saneamento básico, segue sem oferecer condições mínimas de moradia dentro dessas comunidades. Exatamente. E mesmo que oferecesse, né? Falam assim, uma qualidade de vida, mas é uma qualidade de vida que a grande maioria ali não está podendo mais pagar. E aí tem essa expulsão que as pessoas não veem com tanta força, e tem a expulsão mais clara, né? Que é a remoção, né, a galera escrevendo SMH na porta de algumas casas e algumas ocupações urbanas, né, que ocupam prédios abandonados, porque eles sabem, prédio abandonado com mais de 20 anos, ele tem que cumprir função social, né? E moradia é uma função social. Mas o Rio de Janeiro e o Brasil inteiro, né, nos últimos tempos, eles estão pensando por cima disso e estão desalojando todo mundo. E aí você tem, né, os ataques aos camelôs nos centros, né, a criminalização da pobreza, e aí a passagem de ônibus cada vez mais cara. Os pontos de ônibus, o banco, quando tem banco, ele é fininho, né, em posição de escorregador, que é para ninguém conseguir dormir ali. Que é para ser desconfortável mesmo, propositalmente desconfortável. Para essas pessoas que não podem mais ter casa, né, nos centros e nas zonas nobres, elas não durmam nem enquanto sem teto, né. E aí tem os itinerários, né, que funcionam só em horário de trabalho, que é claramente, você só é bem-vindo nos centros urbanos, se você estiver vindo contribuir com o seu trabalho e com a sua mão de obra. Exatamente, você só pode vir servir, e aí quando você termina de servir, você volta para sua casa. Você não pode ficar para ver um teatro, ou beber uma cerveja, etc. Essa classe mais pobre e majoritariamente negra está sendo expulsa da cidade, está rolando um êxodo urbano, né? E por isso que a gente acha que a tarifa zero, na verdade, tem tudo a ver com tudo isso, né? E aqui no Rio de Janeiro, isso atinge inclusive indígenas, né? Que é o que você estava falando. É bizarro. Então, a gente acha que, na verdade, quando a gente fala por uma vida sem catracas, porque a gente entende que o direito à cidade como um todo, né? E o ônibus é só uma... é só mais um integrante dessa lógica de cidade, né? E a gente acha que é uma boa forma de começar também, né? Você podendo circular pela cidade, você atrapalha esses interesses, né, classistas dessa galera, etc. Eu queria começar com esse ano, assim. Tanto o que significa, o que significou para você que tem uma militância no MPL, esse ano, e como que é a avaliação que o MPL faz do que aconteceu esse ano e do papel que o MPL teve, e também emendando com um ato de sexta-feira agora que vai acontecer contra o já anunciado aumento da tarifa na passagem, que o prefeito Eduardo Paes disse que reduziu esse ano a tarifa, abre aspas, por motivos óbvios, mas que ano que vem era inevitável. Então, será que ano que vem a gente vai conseguir ter motivos óbvios para o prefeito reduzir a tarifa novamente? E aí também já entrando numa outra questão, que é dessa questão entre a redução da tarifa e o passe livre. A redução da tarifa é um passo em movimento em relação ao passe livre, mas como que é feita essa avaliação também da luta pelo passe livre em si e não só pela redução da tarifa dentro do MPL? Foram várias perguntas, gente. Eu vou separar primeiro. Como que vocês avaliam esse ano o papel do passe livre? E aí já entra também no ato de sexta contra já anunciada aumento da tarifa ano que vem. Apesar da mídia, né, ter ficado bastante em cima do MPL, colocado muitas vezes como líder, né, a gente sempre gosta de frisar que a gente nunca se colocou como líder de nada, a gente não tem líder entre nós, não se mente que é líder de nada. Na verdade, como já mencionei, né, as questões das emoções, etc., o que aconteceu é que eles aumentaram a passagem em junho, ao mesmo tempo que as lutas, né, em relação à Copa, né, e a galera de movimento de ocupação urbana, toda essa galera das remoções, desalojos, etc., estavam organizados. E aí a mídia começou a confundir os atos contra o aumento com os atos da COP, achavam que era tudo o MPL puxando e que o MPL tinha, sei lá, grande liderança sobre todos os assuntos. Na verdade, a gente fala sobre o transporte e direito à cidade. Que já era uma tentativa da mídia de achar alguém, um líder, essa preocupação que depois migrou para os black blocs, que é para poder achar um inimigo comum, que é para poder derrubar e silenciar qualquer pedido de diálogo ou de manifestação política mesmo, né? É, e um vício, né, em um modelo já conhecido, né, que tem uma figura que se lança, etc., que, na verdade, desde Seattle, em 1999, que influenciado pelos zapatistas, etc., isso vem acabando, né, os grupos autônomos, mais horizontais, e o MPL é fruto disso, né. E junho foi um fenômeno, né, porque é claro que o fato do MPL estar organizado e ter uma pauta, né, uma sugestão, né, ao problema que ele vê, que é, sugere a tarifa zero, etc., ter acabado se tornando um ponto de referência, né, ter alguma maturidade, né, que existe há 8 anos no movimento, acabou sendo junho, porque as manifestações, a galera quebrando as coisas, etc., a mídia foi criticar, acabou a atenção negativa que eles iam dar, eles acabaram tendo um efeito contrário, eles foram disputar a pauta. E aí colocar contra a corrupção, não sei o que, essas pautas direitistas. E aí eles começaram a dar uma super atenção ao movimento que estava acontecendo ali. E isso fez junho ser junho, né? A gente, sei lá, tem uma ilusão a respeito disso, né? A mídia que colocou toda aquela galera lá. O MPL coloca 10 mil pessoas no máximo, né? 2 milhões que a gente viu ali, né? Na Presidente Vargas. Foi a mídia, né, colocando aquilo como maravilhoso, etc. Agora, sexta-feira, a gente vai fazer a manifestação novamente e a gente vinha num momento de refluxo, né, aqui no Rio de Janeiro. Agora, com essa questão da aldeia Maracanã. A gente entrou na semana, na mesma semana que vai ter o nosso protesto, com uma tensão, né? Então a gente espera que, pelo menos a galera esquerda ou a galera autonomista, né, esteja lá e tal. A gente não alimenta nenhuma ilusão que vai ter aquela mesma galera de junho, etc. Que a mídia sempre ignorou e ela tá voltando a fazer isso, mas também não é ideia, assim. A gente pretende sim entrar aí em luta 2014. Pelo visto vai ser super problemático, né, desde o início, e provavelmente vai começar com a gente, sim, né, com toda essa era de lutas. Vamos fazer um intervalo. Queria perguntar já uma coisa emendando nisso, mas fica para você responder depois. Que é, quando você fala, a mídia colocou, eu concordo totalmente com essa avaliação que você faz, assim, eu enxergo por aí, mas eu acho que ao mesmo tempo também tem uma possibilidade atual. Eu não estou falando obviamente de 1 milhão de pessoas, de 500 mil pessoas, que eu acho que obviamente essas pessoas que foram pela grande mídia, por conta de um fetichismo que se estabeleceu esse ano e se alimentou isso, que essas pessoas que estavam lá abraçadas na bandeira do Brasil, cantando o hino nacional, com essa ideia de patriotismo, né? Eu acho que é importante que essas pessoas estejam na rua e que a gente dialogue com elas, e acho que é um campo de interferência maior que a gente tem quando elas estão na rua, que a gente pode intervir, porque essas pessoas existem o tempo todo, elas estão em casa agora e a gente não vê isso diretamente. Eu acho legal quando isso como campo em disputa, e acho que tem uma questão da mídia, no sentido de que, apesar de várias restrições, apesar de ter várias questões da forma, enfim, como isso foi, como algumas ferramentas foram utilizadas esse ano, eu acho que tem uma perspectiva de que a mídia, cada um é a mídia. E aí como que isso é pensado dentro da comunicação, nesse sentido do movimento Passe Livre, de ser também uma organização horizontal, sem líderes, justamente baseada nessa conexão entre pessoas, cidadão comum, que vai se unindo em torno de causas comuns. Assim. Mas aí eu acho que a gente pode entrar pro intervalo, você quer responder agora, ou a gente põe uma música e depois volta discutindo essas coisas. Bom, então vamos partir aqui para Los Bando, que é uma banda... Eu, na verdade, não sei muito a respeito da banda. Você sabe a respeito da banda? Da Wanda Beatle? Da Wanda Beatle. Beatle. Los Wanda é uma banda de vandalirismo. E isso é tudo que existe sobre eles aí. Tudo de definição. É isso, é uma banda de vandalirismo. Você vai colocar qual aí? Eu tava pensando em fazer quase que um programa especial, porque as músicas deles são tão geniais. Como a gente começou o programa falando da situação da aldeia Maracanã, eu queria... Você segura aqui pra mim, só pra poder... Ah, obrigada. Eu queria começar com um Brincar de Índio, exatamente, a versão deles pra nossa querida música da Xuxa. Querida, não sei porquê, porque eu nunca gostei dessa música. A gente vai ocupar. Pego o meu arco e flecha, acerto a testa do militar. Vamos fazer fogueira, queimar prefeito, poder geral. Índio não é entulho, índio quer votar nulo. Embora que é nosso, a gente também quer gritar. Fora Cabral, fora Cabral. fazendo merda, merda. E o Serginho ainda tá fazendo merda, merda. Rádio Interferência. Só porque eu sou baiano.